cansado eu estava, tão triste. Bem longe estava eu, e distante de Deus. Na casa de meu pai, então lembrei que um dia eu saí pra me divertir. E assim chorei amargamente quando eu lembrei que tudo tinha me. Se hoje eu voltar, o que acontecerá? Será que o meu pai vai me aceitar? Se me quiser, só pra trabalhar, não importa não, eu quero voltar. Pois já não sou digno de ser chamado um dos filhos seus.